I know we've got a long, long way to go. And where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting ourselves together. We're polishing up our act. And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping. Negative vibe, and if you're trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, we're gonna polish up our act. Well, and if you've ever been held down before, I know held down anymore. Don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. No, no, no. We're moving, we're moving, we're grooving. Ain't no stopping us now. Do tempo. Since I met you, I've begun to feel so strange. Esta foi a nossa primeira sequência e nós vamos para um rápido break. Daqui a pouco tem mais. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. E o Máquina do Tempo está de volta aqui na sua melhor rádio. E você que está curtindo a nossa programação, um grande beijo, um super abraço e obrigada pelo carinho. E durante uma hora toda a gente confere aí os grandes clássicos do passado. E abrindo mais uma sequência, agora tem o som de Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Now if you feel that you can't go on,

Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Impossible!

my soul tonight, yeah. E é com esta sequência maravilhosa que a gente encerra mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Amanhã, neste mesmo horário, temos um novo encontro aqui, na sua melhor sintonia. Um grande abraço e até lá!